Começa agora aqui na Antena Web. Escolhes tu, escolho eu. A seguir, não perca mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu? Yo, caros ouvintes, bom dia, boa tarde para todos, bem-vindos a mais uma emissão, a primeira de 2012 das escolhas, tu ou escolho eu, no total deve ser para aí a 67, também se não for, whatever. Olha, Jorge, tu ou escolho eu, que pertence a uma rádio que esta semana comemorou 2 anos de existência. Qual é a rádio? Bem, todos em casa, Rádio Antena Web, Rádio Antena Web, portanto, 2012 agora no seu início, este é o primeiro sábado na graduação em sexta-feira, mas também o Ever again. E então estamos no início deste ano. O que é que vocês esperam para 2012? Muita fria, muita chuva? Digam, enviem para o nosso mail para escolhes ou não escolhes, arroba tudo quanto puder e depois o resto, não sei. E então, whatever, depois de 6 melodias. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Serrano, Serrano. Da Amália Rodrigues, que também já, coitada, já foi para a cova. Rest in peace, Amália. E então nós agora vamos ter mais 6 melodias aqui de 2 interlocutores que estão hoje convosco. Até agora só falou um, mas sei que está aqui outro. Vai falar agora cá de Bonaparte. Aqui nesse escolhes eu. Fala tu, Carlos Bonaparte. Bravo, Carlos Bonaparte. Ah, quer dizer, eu também estou aqui. Projeitos? Ah, é? Anda lá, fala aí! Eu ainda não fui para a Holanda. Para a Holanda? Ah, pois. Para isso tinha-se a marcar o Jerónimo Bonaparte. Ah, pois era. Anda lá! pois é, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira edição de 2012. É verdade. Tu escolhes tu, ou escolho eu. Boa noite com... Neste caso, começou um gajo bué de fixe. Vou deixar de ir primeiro, só por causa das coisas, não é? É 67 hoje, deve ser. Deve ser. Se não for, a gente arranja que seja. É bem. Nem que grapa aí duas. Ei, pessoal, atenção que estou a ouvir edição extra durante a meia da semana, agora que a gente se lembrou. Está-se freak. E a tua passagem de ano, curtiste bué? Meu, curti bué, estás a ver? Assim, tipo, bué da radical, estás a ver? Tipo, ficar em casa sem fazer nada, se foi assim, tipo, era fixe. Prontos, pá. Ai, não, fui ver a Casa dos Gregos também. A ver a Casa dos Gregos. Ganhou o Fanny. É verdade, é verdade. Foi. A tua passagem de ano foi fixe? Foi, mas pronto, temos que ter aqui uma banda sonora em condições. Muito bem! Senhoras e senhores. Os portugueses sabem uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro. É mentira! Já não. Sabem o que é o governo e a economia do abuso. E compreenda por isso que os portugueses têm a obrigação, a necessidade, a dignidade deste ano de responder da melhor forma, com o máximo vigor que a democracia permita, e convido, porque é disso que o país precisa. Muito bem! Senhoras e senhores! Continuando, perguntaste tu, Carlos Bonaparte, para a minha passagem de ano. Minha passagem de ano vai ser o mote para a minha primeira escolha de hoje. Vamos já, isto é hoje em cadeia, está tudo encadeado. Olha, só uma pergunta. Uma pergunta muito simples. Por acaso esta tua entrada não tem nada a ver com a entrada do ano passado? Por acaso tiveste razão, mas só metade da razão, porque este é só um dos dois motivos. Meio motivo não existe. Pois. Por acaso, foi coincidência, eu aqui lembrei, porque no ano passado, no dia 2 de janeiro, foi quando gravamos, eu também comecei, yo, e depois, quero ver nos países a balar, Eu lembro disso, Na altura disse o nome das 6 músicas, porque não tínhamos dito na semana anterior, se calhar também na semana passada não dissemos. Dissemos. As 6? Sim. Pronto, então, se dissemos, tu mandas. Dissemos. Pronto, como dissemos na semana, que eu lembro, já foi no ano passado, mas eu lembro. Como dissemos no ano passado, as 6 hoje não disse. Exatamente. E não foi só isso. Como é que nós acabámos a última emissão do ano, 2011? Com Fadinho. Fadinho? Não, antes a música, nós a falar. É, nós acabamos até para o ano, não foi? Não, meu, aquele boi da rap de Vila Nova de Cagais. Já me lembro, lembro-me. Então, meu, ao ver Douro, uma cidade de Douro, e vim para Santa Marinha para ter com a minha, e eu curti bué essa. E por acaso achei piada porque na mesma maneira começámos todo dia, eu lembro-me de começar yo-yo, estás freak, quando acabou o ano foi exatamente o yo-yo. Mas não foi para a unidade. E só depois, quando eu vi a emissão, é que eu reparei. Olha, começámos e acabámos o ano à Boeda Freak. E yeah, é verdade, nós somos Boeda. Isto é Boeda Guns, as man. Yeah. É, foi, sabe o que foi isto, pá? Foi em homenagem à White House. Foi em homenagem à. Pá. Olha, já não estou eufórico. Não, e depois, isto também já foi no ano passado, tá? Deixa lá. Ora bom. Sim. Hoje vamos. Deixa-me pôr aqui. É, vamos. Mais força, é meu também. São isso. Vamos aqui falar da passagem de ano. Ora, o que é que há na passagem de ano? Já ias bater palmas porque. Já ias bater palmas, é claro. O que é que normalmente há na passagem de ano? Não é na passagem de ano. No primeiro dia do ano é transmitido anualmente pela RTB e por mais não sei quantas televisões por esse mundo fora. É a missa do Renato Singa. Não, além do. além da missa. Mais de 50 países que transmitem para a televisão esta coisa. A passagem de ano. Mas isto é. Não é a passagem de ano, é no dia 1 de janeiro. Dia 1 de janeiro? Sei lá. É o concerto do Ano Novo da Viena, realizado pela Filarmónica da capital da Áustria, que em alemão diz Das Neujahrkonzert der Wiener Philharmoniker. É um concerto especial de música clássica. Pá, não sabias que era realizado todos os anos no dia 1 de janeiro? Nunca viste? Há quantos anos? Desde 1939. Ah, até por isso que eu não sabia. Já tinha 14 anos na primeira. Não, 13. Ia fazer 14 naquele ano. Foi quando eles sabiam que ia começar a guerra, então vamos começar a música clássica nesse ano. Exatamente. O que é para amenizar? Que é para dar uma música de paz? Não, que é para dar já música ambiente para a guerra, vai começar daqui a uns meses. Exatamente. Ora bom. Ora bom. E esse concerto que é assistido por 1 bilhão de pessoas, pá! Um bilhão! Um bilhão? É um sexto da população inteira! Um bilhão é aquele pessoal que vai para. É, onde é que vai? Olha, para o pavilhão! É, não é? Tá bem. Esse concerto inclui peças musicais, obras da família Strauss. Estás a lembrar o Herman? É como o Starreich. É como o Herman quando uma vez estava numa árvore. A fazer de miúdo e a tirar laranjas da árvore. Já acontece? Já. Não. Não? Não. Chega lá uma senhora que o conhece. Oh, Nelinho, o que estás a fazer? Eu estou a tirar estas laranjas. Esta laranja é minha agora porque eu peguei na laranja. Esta laranja é minha. Mas estás a tirar laranjas da árvore, Nelinho? O que é que a tua mãe diz isso? Ai, coitada, a tua mãe está doente? Não, é holandesa. Então, a duração tem mais ou menos 2 horas. Foi pelo que eu vi, não tinha tanto. Como, com a pausa de 30 minutos. Está entendido? Está entendido. Mas não foi por causa do concerto em si. Está diretamente relacionado, mas não é só o concerto. Este ano, esse concerto em Viena teve lugar, imagina só, no dia 1 de janeiro de 2012. E foi transmitido no domingo, imagina só. De manhã deu na RTP 1 em direto, à tarde deu a repetição na RTP 2, foi quando eu vi, ao final de tarde. O maestro veio da Letónia, pouco barulho, pá. O maestro veio da Letónia, chama-se Maris Janssens. É a segunda vez que este Janssens dirige a coisa. Valsas... Uma vez à Holanda, vês? Valsas, polcas e marchas de Strauss. Uma das poucas, eu gosto. Sim. Não, já não percebes nada disto, seja alguma coisa de música clássica. Para ti, a música clássica é vocês e coisas. E ah, meu. Ou quer dizer, expensive bom. Expensive. Uma das músicas que estes. Porquê é que eu estou a falar do concerto ano novo? Porque! E agora vem o motivo principal. Eu tenho uma tradição já desde 2005, acho eu. Vocês não estão a ver se eu porventura fosse mais fraquinho, já tinha de passar lá fora. Desde 2005. Isto é penalti. Desde 2005, acho eu, que posso ter falhado 1 ou 2 anos, na noite de Ano Novo, a poucos minutos da meia-noite, eu telefono sempre para a mesma pessoa. Sabias? É. Tenho o costume de fazermos um ponto da situação, como é que está, como é que está, deixamos palavras bonitinhas um ao outro. Uhum. E tu sabes quem é? Foi da turma da Azeite, mas não é Azeite, nem a má nem a outra. É outra. Ah, é outra. É outra, aquela que vai bater mais a outra embaixo da outra. É outra, pois eu sei. Ok, pronto, é isso. Não sei ninguém, mas as contas. Este ano a coisa até foi mais alargada porque esse tão fonema de desejar bom ano, de perguntar como é que está e deixar palavras de carinho, como disse há um bocado. Vais começar a tossir e vais andar lá para fora. Agora é que vais pela janela. Do outro lado, a rapariga disse: olha, a minha mãe está aqui, também deseja um bom ano. Eu era, já estou dentro da família e tal. Ai, que bonitinho. Eu segui a minha proposta de casamento. Bem, e então, porquê é que eu estou a falar nela? Porque ela, no ano passado, desde o dia 1 de janeiro, praticamente, se não foi 1, foi 2, pronto, na primeira semana de 2011, colocou: ah pá, tu hoje, vamos ouvir a rapariga, que ela hoje está. Eu gostava de ter acesso a esta resposta. E depois, Sr. Primeiro-Ministro, faz escolha para se rir neste momento no Parlamento. Começa a ser extraordinariamente difícil viver neste país, Sr. Primeiro-Ministro. Okay. É o direito à educação, é o direito à saúde, é o direito ao trabalho. Está a falar muito. Desde os primeiros dias de 2011, que ela colocou na sua frase, na sua mensagem pessoal do Windows Live Messenger: olha, acabou de se ligar, é que tem o mesmo nome da rapariga que eu estou a falar aqui no Skype. Manuela. E então eu disse que ela escreveu lá na frase: concerto de Ano Novo, Viena, entre parênteses, 2011. Gostou, ela viu aquilo e gostou. Uhum. E manteve até o fim do ano, ainda no sábado, estava exatamente a mesma. E eu até há uns tempos, sei lá, em março, abril, eu disse: olha, isso é um concerto de Ano Novo, já foi muito. Ah, deixa já que está bem. No início desta semana ela apareceu e mudou para 2012, do resto continuou exatamente igual. E então, agora sempre falo no concerto, aliás, foi a última pessoa com quem eu falei no ano passado ao telemóvel, foi a primeira pessoa a quem eu mandei mensagem este ano e a primeira também que me mandou mensagem este ano no telemóvel. Ah, bonito. E quando se fala em concerto de Ano Novo, dia, não lembro-me dela, e é por causa disso, por essa... Ah, é quem eu estou a pensar? Por essa associação, eu escolhi uma das músicas que eles tocaram lá no domingo, que era a sua versão mais famosa, talvez, veio de uma cantora com ascendência grega, mas que nasceu nos Estados Unidos da América, mais concretamente em Nova York, se não me engano, paciência, alguém há de me corrigir. Nasceu 2 de dezembro de 1923. E morreu a 16 de setembro de 1977, aos 54 anos. Era 2 anos mais velha do que eu. Chama-se Maria Callas. E então foi uma das cantoras de ópera mais reconhecidas, mais populares, mais famosas do século XX. E uma das músicas que ela interpretava, que foi quase um clássico, já vem de original... Que estás a ver? Foi este muito feliz. Eles chegaram para aqui e tu empurraram ao mesmo tempo. Pertence à ópera Carmen, uma ópera francesa cómica de Georges Bizet, cuja primeira aparição pública foi na ópera cómica de Paris, 3 de março de 1875. Na altura ainda não havia gravação. 1875 é uma coisa aqui que, se tivesse gravação, o Carlos já agradava, porque já metia aqui na rádio, não é verdade? Exatamente. Ah, pois claro. O Bizet... O Georges Bizet, criador desta ópera, morreu exatamente 3 meses depois de um ataque cardíaco, aos 36 anos. Por isso, nunca teve a noção de quão popular tornou-se a sua Carmen. Se tornou! E eu disse: tornou-se? És bobo! Portanto, a ópera estreou a 3 de março de 1875 e ele morreu a 3 de junho de 1875. Em outubro desse ano, 1875, foi produzido em Viena. Para um grande sucesso popular, um grande sucesso que começou em Viena e depois espalhou-se por todo o planeta e o universo. A música que estou a falar é Habanera. É o trecho chamado Habanera. Queres que conte um bocadinho? L'amour non nous aurait que ne le pas apprivoisé. Bonito. Cantas mal, hein? Quem disse? Digo eu, hein? Cantas muito mal, hein? Logo já acaba, ainda consegue cantar pior, hein? Como é que eu comecei a interiorizar mais esta melodia? Foi numa versão dos Marretas, que em 2009 ressurgiram através do YouTube e das internets, e até iam para a televisão, não sei se chegaram a ir ou não, até hoje não vi nada, pelo menos cá, em que dois estavam, um assim à beira da cama, só fazia pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. A música toda. Uhum. E lá ao fundo aparecia outro, nem sei se era só pecocas. Não interessa. Lá ao fundo aparecia outro, fazia... Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, bum, bum, bum, bum, bum. E depois ainda vinha um terceiro. Lá, lá, lá, lá. Mi, mi, mi, mi. Eu que mexi isso. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Lá, lá, lá, lá. Pronto, mas não é isso. Vamos ouvir agora. Talvez veja a música, se tu quiseres, eu meto aqui para nós ouvirmos um bocado. Para já, vamos ouvir Maria Callas interpretar ao vivo uma relíquia já dos anos, sei lá, vai 50 ou 60, acho que foi 1960 e tal. A música Habanera, pode ser? E pode ser. Vamos começar o ano na escolha, sua escolha, eu com uma escolha na clássica. Vamos abanar, pessoal. Não vamos abanar muito a música. Não. Habanera, abanar. Não, não vamos abanar muito. Ah, não? Não, não vamos abanar, está calado, não vamos abanar. Ah, pronto, também. Pronto, Habanera, na voz, já agora deixem ir aos 15 minutos. Habanera, na voz belíssima, inconfundível, bem melhor do que a tua, de Maria Callas. Thank you. Depois desse momento bonito, um minuto e tal, dessa belíssima melodia, vamos ouvir qual é a explicação da escolha do Carlos Bonaparte, que eu acho que ainda não sabe qual é, mas... Já sei qual é que é. Eu sei. E porque é uma música muito especial. Ah, olha, até pensei ter duas. Tá, agora não sei qual é que eu escolhi, porque tenho duas escolhas. Oh, com graças. Deixas uma para... Ah, não, mas não há mais música clássica hoje. Bem, não, mas eu vou para esta. Vamos lá então. Ora, desde já, quero dizer que estou muito contente pelas lesões da rádio. Não é? Sim, tu não sequer perguntaste, claro, foi um resumo semanal, não é? Mas pronto, eu até. Ia perguntar agora. Ah, então é que hoje não vou falar, tenho legionão, pelo menos, e tudo. Ah, é? Já que não põe alguém. Não dá. Ah, ainda não tenho ouvido nas notícias. Vamos ver as notícias do ano passado. Ah, pronto, então. Vou-te perguntar quando é que vais perguntar pelo meu resumo? Agora. Faz já o teu resumo semanal. Ah, o meu resumo semanal. Olha, o meu resumo semanal. Isto foi muito chique, sabes? Porque quase todos os dias tínhamos a conhecimento da entrada de um novo locutor. Ah, sim? É verdade. E agora? Foi giro. Foi giro porque... Pronto, quer dizer... não é muito habitual, não é? Pronto, mas ainda bem que as coisas estão a proporcionar dessa maneira. Na segunda-feira já assistimos à estreia de dois locutores, neste caso duas locutoras, a Sofia Corte Real e a Carla. E na quarta-feira, à estreia do Ricardo Faria. E há mais coisas aí que estão preparadas para serem estreadas. Bom, foi uma semana e fiquei muito contente, sabes? Porque Foi um sonho enorme levar à hora aquela maratona de entrevistas de 7 horas na totalidade. Foi muito interessante, conversei com muita gente e acho que só obteve coisas interessantes nessa maratona de entrevistas. Que durou então, como disse, quase. Eu não ouvi tudo. Que durou quase 120 minutos. Pronto, foi. Aliás, quase não, durou até mais do que isso. Pronto, foi. Precisamente, eu fiquei muito contente acima de tudo, porque a Rádio Internet fez 2 anos. E porque. Pronto, estamos já estamos há mais de 2 anos no ar. Não é? Fico mesmo muito contente por isso. Para mim é um muito contente. E a minha semana foi isso, foi esse entusiasmo, foi essa correria, foi. Certo, também alguns problemas técnicos, mas foi uma semana excelente. Foi uma semana, neste caso, totalmente virada para a rádio. Porque, totalmente não, no meio da semana tive assim uma oportunidade para fazer uma surpresa também. E na segunda ouviste uma peça e tudo. É verdade, na segunda-feira. Oh, nem sei que foi um momento para mim. Por acaso gostei muito. Primeira vez. Por acaso gostei muito, deixa-me parabenizar-te, porque foi muito bem escrita. Foi muito bem. Por acaso foi com a tecnologia assim. Foi muito bem escrita, foi muito bem organizada. Não temos musicais tão bem conseguidas. Nem tens parabéns por isso. Eu estava tão... Ai, Deus, os musicais não. Esta semana estava tão... Esta semana? O Carlos estava tão nesta semana? Estava tão concentrado na rádio que acabei por me esquecer, entre aspas, um bocadinho do resto do mundo. Não porque não gosto do resto do mundo, mas porque esta semana foi uma semana muito especial, como compreenderás. Muito bem. Com o corrupio habitual, não é? É verdade. E cantaste uma música que depois a filha da Visada até disse que não parecias tua a cantar. Já sou ontem. Cantei uma música? Ah! Que a voz não parecia a tua. Ah, não? É, projetos. Passando à frente, tu agora vais falar sobre a tua música. Ainda não. É verdade. Não, agora vou falar sobre a rádio. Eu. Ah, ia falar. Na semana passada tivemos aqui como fundo musical, durante parte do programa, escolheu eu quadros da música do dia anterior, que eu tinha feito um resumo de alguns dos maiores sucessos musicais de portugueses e universais de 2011. O que não dissemos? É que tinha sido a emissão número 100 do quadro da música. Mas é tragédia. Ah, pá, tragédia. Chorámos aqui, eu e o Carlos chorámos muito. Temos que ir à emissão. Em off, a gente chorou que vocês não imaginam. Temos que ir à emissão anterior a alterar isso, que isto não pode ser. Foi a emissão número 100 do quadro da música, é verdade. Acho que eu gosto sim. Amanhã deixa-me vir. Amanhã não, é hoje. É hoje? Ah, não, ontem, desculpa. Ontem? Amanhã, hoje, ontem. Ontem vais fazer sobre os 101 dálmatas, não é? Não, por acaso é com o concerto ano novo. Estar assim, ano novo. Pois é. Por isso é que eu cá estavas aqui e vou ouvir música clássica. Como é a emissão número 101, podia ser os 101 dálmatas. Pois, a que horas me disseste? Olha, já que te falei em música clássica, devo comentar contigo. Que, lembra-se aquela música que eu trouxe no Storyteller? É o Gordo! Lembro-me. Requiem do Mozart. E agora eu sou essa música todos os dias. Na RTP2 está a dar a repetição da Ferreirinha, série histórica, e a música inicial é essa. E eu lembro sempre. Que bonito! É como a banda. Olhos tu, escolho eu, vai começar. Vai agora arrancar um programa espetacular. É isso. Temos que dar os parabéns ao teu irmão. Temos que dar parabéns. Esse foi um momento histórico também. Outro momento histórico. Perdi é todo momento histórico. Isto há muitos momentos históricos aqui. Se alguém está numa emissão, bate palmas, é um momento histórico. Perdi. É verdade, é verdade. É verdade. Quer dizer, quando o caso dos coros dos coroas já não é bem histórico, já acontece com todas as emissões. Porque tu és burro. Já. Yeah. Vamos lá. Vai da burring. Então, mas falando da minha escolha, vamos reportar-nos até uma altura em que nenhum nem éramos nascidos. O quê? 1915? 1909. Ah. É verdade. O auge. Para mais fazer a Filarmónica do 71º Regimento da Marinha Norte-Americana, não? Isso já trouxe. E além disso, isso é. Por isso eu esqueci. Isso é de 92. Ora bem, dizia eu então que. Vamos ouvir uma música de 99. E esta música. Bom, ela aliás, eu não sei de quem é que ela é, ela mais liga exatamente, mas. É uma composição muito conhecida, também clássica. Também clássica. E que é uma composição que eu ainda hoje ouço e me arrepio todo, completamente. Porque, bem, é inexplicável o talento daquele senhor. Enrico Caruso. Quem foi? Ai, tu falaste nele. O Moreno? Não, no Henrique Caruso. Na primeira... Ah, foi na primeira emissão da rádio. Ah, pois falei. Pois falei, ouvi tudo. Ainda não ouvi, não, da primeira emissão já ouvi tudo. Ouvi o primeiro Sério Press, ouvi o primeiro quadro da música e agora estou quase a acabar a primeira parte do especial das 50 horas de entrevistas. Ah, já ouvi também... a mim, a Joana, o Emanuel, ao Francisco, ao... Eu falei mais. Pronto, mais alguns que eu não lembro. Então, e já agora o que é que achaste, o que é que tens achado dessas entrevistas e aquilo que tens ouvido? Acho muito bem. Mas Joana foi a primeira vez que eu vi durante tanto tempo, a rapariga tem pinta a falar e sabe o que diz. Aquela parte dos ouvintes no carro. Os ouvintes vão com ela no carro e tal. Então foi logo, eu vou contigo no carro. Não foi que vou contigo no carro. Eu disse dela, tu levas os teus amigos para o carro. Para o carro, foi isso, foi quando eu disse. Foi muito giro. Mas a seguir a isso, o que é que nós tivemos? A seguir a Joana foi o Emanuel, e depois o Emanuel foi o Renan. Eu também não lembro. Pois, está bem. Foi alguém, possivelmente. Terá sido alguém. É, isso. Por acaso, foi... Acho bonito. Não sabia que o Emanuel era ator. É verdade. Ah, e o brasileiro, como é que chama? Rodrigo? Salvador? Logo o segundo ou o terceiro que foi entrevistado. É assim, foi o Salvador. Aliás, os primeiros foi o Salvador. Lúcia. Fazia o Stereo Press. Foi o Salvador. O Salvador. Gostei de ouvir o homem falar. Por acaso foi das pessoas que mais emocionou, sabes? Eu sei, eu reparei. E ele falou com. Notava-se ali um sentimento ali do homem. Por acaso foi a primeira, mas também foi uma das que mais me emocionou porque. Enfim. É gratificante quando ouvimos falar do nosso projeto, daquilo que nós construímos e daquilo que hoje é a rádio, desta forma. E a voz dele, sabes o que é? Parece o Wee-Man, os vozes desanimados, aqueles assim, eu tenho a voz muito boa para isso. Eu sempre que o ouço, parece-me estar a ouvir o Wee-Man, os desenhos animados dos anos 80. Aquela voz de mal, ou de aquele senhor mais passante, ou então mesmo da voz off. O homem tem jeito por isso. Então é o... A voz dele é por isso. Ele é esta semana. O recomendo esta semana. Nunca ouviste. Eu sei. Mas agora ouviu mais tempo. Exato. Vamos lá embora. Então, dizia... Tanto muito neto. Tu dizia 1909, não é? Ora, esta música, eu sinceramente, eu sempre que eu ouço, como disse há pouco, arrepio-me sempre e é fantástico. A música chama-se La Donna Immobile. Eu desconheço o autor, ou os autores, ou a autora, ou se calhar era algo conhecido, já podia haver na altura, portanto não sei. E bom, é assim, ele canta essa música de uma forma tão, sei lá, é difícil cantar uma música com sentimento na ópera, porque chega uma altura que o que se exige não é sentimento, assim, concentração. Mas ele consegue chegar àqueles tons altos, complicados, delicados e manter-se afinado e cantar com sentimento. Se não tem sentimento na forma como cantava, parecia mesmo. Não sei explicar, de facto, a música. A minha arrepia-me. E eu já ouvi cantada até para outras. Até mesmo por ele. Por mim é que eu não ouvi isto, não. Outras versões. E ele não conseguiu fazer da mesma forma outra vez. De facto, sem dúvida, aquela gravação... Saiu naquela altura e depois nunca mais... Aquela gravação está excelente. Mesmo o Lumelino Silva, que era o Caruso português, não é? Mas era assim que era conhecido. Lumelino Silva? Lumelino Silva. O que é isso? Lumelino Silva, o Caruso português. Minha mãezinha... Não era assim o nome? Era. Minha mãezinha do céu... Pronto, e por acaso é giro voltar a recordar essas coisas, é giro. Start to make me go on dream, but I won't go. Não é? É, acabou. Pronto, então, mas é isso. Ah, e porquê que eu escolhi esta música? Bem, porque ela faz reportar ao princípio da rádio. Foi uma das músicas que eu pensei, não, eu quando estiver na Antena Web, tenho que passar esta música. Eu acho das músicas que mais passo nesta área, é das músicas que eu mais passo. E pronto, acho que é, digamos, um exemplo de que uma música antiga também era boa. é essa, o All Alone da Jones, pronto. Mas diziam então que escolhi essa música porque me reporta ao princípio da rádio, mas também reporta-me a uma outra altura. Desde o ano de abril, desde abril de 2009 até final desse ano, que fiz uma recolha exaustiva de material discográfico e fonográfico daquela altura. E há, sinceramente, uma quantidade extraordinária de músicas de qualidade, e reporta-me dessa altura porque foi uma altura lindíssima para mim. Porque tive a oportunidade de escutar coisas únicas, de descobrir muito mais sobre a música. Para mim, hoje em dia, não é surpreendente ouvir gravações daquela altura. Não é surpreendente para mim. Mas é gratificante, é muito bom poder acompanhar a música e ir no tempo, na música, para onde eu quiser, consoante eu quero. Nada me impede. E, portanto, não sei, e ao ouvir estas peças eu fico, não sei, esta música para mim acompanha precisamente esse momento lindíssimo em que eu descobri este universo tão escondido do mundo da música, que são as gravações, sobretudo, até 1930. Depois aí já vai ver o Bing Crosby e não sei o quê, e já vai precisar mais alguns nomes que já vão ficando mais para a eternidade. E o Louis Armstrong, não, Louis Armstrong, esse não é o corredor. Lance Armstrong, Louis Armstrong era o cantor do Homem de Gênio. É isso. Wonderworld, the full world. Pronto, e ele começou a cantar em 1924. Pronto, é isso. Não, ou seja, mas até 1920, 1930, este mundo praticamente não chegou até aos dias de hoje, não é? Ficou-se pelos cilindros e pelos discos. E eu, sinceramente, é um universo tão vasto ao mesmo tempo que eu fico tão grato, tão grato, tão grato. E já agora, deixa-me só dizer uma coisa em primeira mão. Então diz só a mim, em off. Não, eu vou dizer a ti e a toda a gente. Então não é só a mim. Então, não deverá ser a edição deste domingo, mas... Mas, calma. A edição, talvez daqui da próxima semana, vai ser só com música holandesa, de 1900 a 1909. Ah, pensei que fosse quase o Jerónimo. Não, de 1900 a 1909. São gravações que a Rádio Antena está agora a conseguir. Coisas que até aqui não tínhamos. E que estamos agora a ter este musical excelente. E que estamos então agora a ter, enfim, pronto. Vão enriquecer ainda mais o nosso espólio e a nossa. Aquela nossa unicidade no sentido de levarmos aos ouvintes coisas únicas. Bom, mas eu não me vou lembrar mais. Eu quero só dizer de facto que é este mesmo motivo que leva a escolher esta música, porque me reporta a essa altura lindíssima em que eu descobri este universo tão vasto que é a música. Entre 1887 e 1930, no máximo. E esta é de 1909. Queres acrescentar alguma coisa? Acrescento que começamos Weather Freaks e em termos musicais com músicas de 150 anos. É uma categoria. É verdade. Olha, sabes agora... O contraste. Sobre curiosidade, já agora, a Maria Callas... Andou contigo na escola. Não, mas faz parte... Não sei, há uma gravação. E ela faz parte de uma contagem que já agora também te vou dizer a ti. E eles ouvem sempre primeira mão. Uma contagem... que vai ser atualizada, que é a contagem das gravações mais incríveis de sempre, as 30 gravações mais incríveis de sempre. E a... digamos que a Maria Callas, há uma gravação dela, numa rádio dos Estados Unidos, de 1935, enquanto ela só tinha 12 anos, e há uma gravação dela que está precisamente no top 30 das gravações mais incríveis de sempre. Uma contagem elaborada pela Rádio Nova. Já não recordo agora da música. Isto é já bom. Foi. É bom, não, porque essa isto foi entre 20 de março. Aliás, isto foi entre 3 de março e. 13 de março, aliás, e 3 de abril, portanto. De 2010. Portanto, já não me recordo. Mas é uma contagem que vai ser atualizada neste ano com reposições e com o reposicionamento e também com. Novas entradas, certamente. São coisas muito interessantes que o som foi registando. Muito bem. Vamos embora. Vamos lá então ouvir Enrico Caruso, música de 1909, ou gravação de 1909. Chama-se La Donna Immobile. Il malvento, tu sabato. Reporta-me ao ano de 1999. A próxima música que vamos escutar é... Ouvir. Original de 1999. Mas antes eu deixei que terminasse o ano, porque sábado era o último dia, mas ainda faltavam algumas horas para terminar por completo o ano, para ter a certeza que não morria mais ninguém até lá. Olha, de 2004... para cá, foi o primeiro ano que eu não tive uma morte de um familiar, assim, próximo, uns mesmo próximos, outros mais ou menos, foi o primeiro ano em que não houve nenhum familiar mais próximo morreu. Desde 2004 até 2010, todos os anos, pelo menos um, tinha sido, às vezes mais que um. E até o único funeral que eu fui, foi já na segunda quinzena de dezembro, a poucos dias do final do ano, de um sogro, de uma conhecida. Ora bem... Em Portugal, vamos a só este ano, eu lembro que no ano passado eu fiz isso, fui ver as... Não sei se estão lembrando. O obituário. Oh, exatamente. Mas este ano eu sei muito mais. Ou está mais completo ou com muito mais gente. Não, é porque está mais completo. Só que, olha, no dia 1 de janeiro tenho aqui 20 pessoas. Vamos a portugueses. Paulo Londres Marques, advogado, a 1 de janeiro de 2011, que faleceu. Estamos a falar de falecimentos agora, na cronologia. A 7 de janeiro faz amanhã um ano no dia que isto está aí para lá, é hoje. Fez, mas hoje. Morreu Carlos Castro, como a gente sabe, de uma maneira muito bonita. E... Onde é que... Estás a ver? De uma maneira muito bonita. Qual é a piada? Militar e político Vítor Alves, um dos homens de Abril, faleceu também em janeiro. Isto no dia 9 de janeiro de 2011. Saltamos para fevereiro, pode ser Carlos Bonaparte no mês 2 de 2... Eu nem tens de responder comigo, é logo assim. Ou disse que sim, ou disse que sim. No mês de fevereiro não temos qualquer ocorrência de morte de um famoso português. Sabes quem é Isabela Campos? Não, já sou. Era cantora, faleceu, uma brasileira, morreu no dia 5 de fevereiro. Acho que foi 5 de fevereiro. Também se não foi, whatever. Também tem aqui... Ah, o Edson Bispo, jogador de basquete. Ah, isto é tudo brasileiros. A Wikipédia é portuguesa, mas não é brasileira, estás a perceber? Pois. Olha, a Wikipédia mirandesa já tem mais de 500 artigos. Já tinhas dito... Ah, pois, os 500 não tinhas dito. No dia 15 de março de 2011, faleceu o político Joaquim Pinto Machado. A 22 de março, isto recordo-me, jornalista, apresentador, radialista, ator, entretenimento todo, Arthur Agostinho... Morreu no dia 22 de março. Eu acho que ouvimos aqui o Arthur Agostinho outro dia. No dia 30, o pintor e escultor Ângelo de Sousa. Saltamos para o mês de abril, mês das flores. E por falar em flores, no dia 26 de abril morreu o historiador Vitorino Magalhães Godinho. Não tem nada a ver, mas por isso mesmo é que eu disse por falar em flores. Olha o Bin Laden. O Bin Laden morreu em maio de 2011. Sabes em que dia, Carlos Bonaparte? Não. Mas desconfias que eu vou dizer a seguir. Osama Bin Laden, natural da Arábia Saudita, líder da Al-Qaeda, um dos homens mais procurados, faleceu no dia 1 de maio de 1909. Sabes o que é? Estava a olhar para o ano de nascimento. Estava a olhar para o ano de nascimento dele. Foi em 1957, o ano em que nasceu a televisão em Portugal. Garlin. Será que foi ele que trouxe a televisão para cá? Possivelmente, eu acho que sim. Em maio também não tivemos portugueses, mas em junho temos dois dias seguidos. E já foi em junho. 27 de junho, Salvador Caetano, um dos maiores empresários. Talvez o homem que durante o século XX mais cresceu sozinho. Um homem que mandou-se para E ele próprio se atirou para o mundo dos negócios e cresceu da maneira como cresceu. Ele é essa notícia, ele não está a essa notícia, não tem nisso. 27 de junho, faleceu Salvador Caetano e no dia seguinte, 28 de junho, Angélico Vieira. Depois, em julho, Maria José Nogueira Pinto, jurista e política famosa, era ainda ativa, estava ainda no Parlamento, morreu Nogueira Pinto e... No dia 9 de julho, o músico e compositor Jorge Lima Barreto. Sabes quem é que morreu ontem à noite? Não. O Pedro Osório, maestro que ganhou muitos festivais e essa coisa toda. Peraí, o Pedro Osório não é aquele que lançou aquela música agora há pouco tempo, do Beijo do Sol? Sim. O Pedro Osório era o maestro mais famoso do século XX de Portugal. A quantidade de festivais que ele ganhou, a quantidade de músicos consagrados com quem ele colaborou. Pois era, não, mas é verdade. Se tu fazes aí ao YouTube o Beijo do Sol, vais encontrar Pedro Osório. Pois é, capaz. No dia 21 de setembro, Júlio Rezende, pintor, muito conhecido no Porto por causa dos seus azulejos à entrada do Ponto Luís I. E falamos aqui nele na mesma semana, poucos dias depois, nos quadros que ele escolheu, falamos do compositor José Niza. É verdade, hein? Que funciona no dia 23 de setembro. Agora em outubro, a atriz Linda Silva, logo no dia 1, Dia Mundial da Música. E no dia 8, o cientista e religioso Luís Archer. Português? Sim. Nós temos os artistas portugueses. Oh. Estou também faço de Portugal, ok? Também. Militar e político, Melo Egídio Fonseca, 7 de dezembro. Dia 8 de dezembro. O dramaturgo Luís Francisco Rebelo. A canção, Luís. E no dia 17, outro homem ligado ao Festival RDB da Canção, que já ganhou o festival, morreu Sérgio Borges. Ah, a sério, dessa não cantor... sabia. Hã? Dessa não sabia. Não sabias? Não. Sérgio Borges. Não deixa de ser verdade. Ganhou. O Festival da Canção em 1970, se não me engano. Foi, não foi? Foi. Curiosamente, que é com ganhou, tema... mas não participou. Exatamente. Na Eurovisão. Com o tema Onde Vais Rio que eu canto. Pronto, faleceu Sérgio Borges no 17 de dezembro de 2012. Tinha 61 anos. Ora, para 2000! Era novo. Pimba. É isso, é isso. Sabes que 2011, no calendário arménio, é ainda o 1460. E no calendário chinês é o 4707, 4708. E no calendário hebraico o 5771 e o 5772. Tu não sabes estas coisas todas, pá, tens de saber. Não tem como estar a Wikipédia. Esta entrega dos prémios Nobel de 2011, em 12, acho que são 12, ou 13 ou 14, metade são dos Estados Unidos, mas está bem. E o outro é da França e do Canadá, mas está bem. Passando ao frio. Para 2012, o que é que espera? Espera-se dificuldades económicas, financeiras, quem sabe até sociais, mas o essencial é mesmo o dinheiro. Estamos a falar de dinheiro, e quando falamos em dinheiro, estamos a falar de quê? Estamos a falar de contas. Contas! 2 vezes 1... 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4. A risalta deste lado é que o Carlos já ia ao chão de cabeça, porque pensou que eu estava aqui para encostar, e então ele encostou-se, mas foi no vazio, por isso, se não se equilibrava, ia já de cabeça até ao chão. Havia de ser bonito, é? Agora sim, a música reporta-me 1999. É o primeiro single do segundo álbum das Destiny's Child, chamado The Writings on the Wall. A música confirmou o poderio dos grupos femininos à altura, que começou talvez com a melodia que já passou neste programa, chamada No Scrubs, das TLC. Escolha aqui do Carlos Bonaparte, se bem te recordas. Perfeitamente. Por acaso até foi o mesmo produtor nas duas melodias, chamado Eric Neeland Phillips. Tem as suas semelhanças as músicas? Tem. Sabes que música que eu estou a falar? É Beals. Não é Beals, é Beals, Beals, Beals. É com duas vírgulas pelo meio. É e calma, que eu estive a ouvir a primeira emissão e tu na primeira emissão do Sempre da Rádio também disseste lá um nome errado numa música. Mas é? Então qual é que era? Não lembro. E não foi só uma, mas foi só um, foi só um. Mas foi o início. Que... Foi. Mas depois mantenho mais ou menos a mesma, mas pronto. Nomeada para dois Grammys, não ganhou nenhum deles. o que eu ia dizer é que o que vamos escutar é uma versão posterior de uma série chamada Glee, que o Carlos já trouxe para aqui uma música que já não lembro qual foi, sei que foi a mistura de dois. Foi uma da Rihanna, Umbrella e Strangers in the Night, não? Não. Foi Umbrella e Strangers in the Night. Não, então, não foi nada. Foi Umbrella com Singing in the Rain. É a mesma coisa. É o que tu dizes, quando corriste, é a mesma coisa, foi o que eu disse. Foi. Não foi o que eu disse? No episódio do Super Bowl, para quem não sabe, como o Carlos não sabe, é a final do campeonato do futebol americano. Ah, mas Super Bowl não é um jogo de futebol. Super Bowl. Super Bowl era um jogo, para o Mega Drive, acho eu. Ok, a segunda temporada, e eu achei, além de ter gostado da versão do Glee, desta música, Can you pay my bills? Can you pay my phone bills? Can you pay my arm bills? Ah, não, thank you. Quer dizer, se tu não consegues pagar, o que a música diz é: se não consegues pagar as minhas contas, se não consegues pagar a minha conta de telefone e tal, se não, eu acho que não consegues, por isso nós dois estamos acabados. É isso que diz a música em inglês, sabes? Que é mas nesse, ou foi nesse dia, no próprio dia em que eu ouvi essa versão, passei no canal e estava a dar. Apanhei só esse bocado. Apanhei só esse excerto do Bills, Bills, Bills e depois mudei outra vez. Mas é que depois eu fui a pé, andei praticamente uma hora a pé nesse dia para ir a uma consulta. Para a zona que ia, sabes? Uma zona muito pública, ali na Avenida República. Ah. Para levar para ali carro, como não vale a pena, ainda por cima na altura estava em obras e não se passava ali, não sei o quê. Fui e vim a pé e no sentido de regresso para casa, estava sempre. Estava sempre assim. A dar uma versão assim mais à voz da rádio da música. Estava sempre. Não sabia cantar mais nada. Só esta parte. E fez-me reportar ao meu 12º ano, por isso em 1943, quando eu vim o caminho inteiro com um colega meu, desde a escola até a casa dele, que não era para aí 10 ou 15 minutos a pé. Pori pim pim pim, pori pim pim pim, pori pim pim, pori pim pim, pori pim pim pim, pori pim pim pim. Pim, pim, pim, pim. E o caminho todo não soube dizer mais nada. E eu, a partir do meio do caminho, até, na segunda metade do caminho, já estava. E eu, pim, pim, pim, pim. Estava quase a bater, mas que eu me lembro, ainda hoje tenho logo dois negras. E então vamos ouvir. Reporta-me 1999. Olha, outra tu dizes. No dia 2 de julho de 9999, neste caso é 15 de junho de 9999. Eu não sei. Mas foi gravada em 98. Eu não sei qual é que era o número, mas sei que esta música fazia parte da minha primeira cassete de vídeo. Não sabes o número da faixa! Ai, não, desculpa aí. Deixa-me ver aqui uma coisa. Era ou da primeira ou da terceira? Ah, que já estás muito confuso. Ora, não, aquilo começava depois com os... Não, era a segunda. Era a segunda música da segunda cassete. Porque a primeira era a música dos Texas. Chegou o número 1 no Billboard. Bills, Bills, isso é Cardigans. My favorite game. I don't know what you're looking for. I haven't now. Não, são ritmos diferentes. Eu depois quiseres mostrar a música. E a segunda música era essa, que até gravei na sala de música. Aliás, não, na MTV. Tinha aquela plaquinha azul com as letras brancas. Lembras-te disso? Não, lembro. E sabes qual é a terceira música? Sabes? Não me disseste? Eu também não sei. Pois, por isso é que estás a perguntar se eu ouvi. Exatamente. Ardem! Glee! A versão da música de Destiny Child antes do intervalo. Bills, Bills, Bills. At first we started out real cool, Taking me places I ain't never been. But now you're getting comfortable and doing those things you did no more. You're slowly making me pay for things your money should be getting. And now you ask to use my car. Drive it all day and don't fill up the tank. And you have the audacity to even come and step to me. Ask to hold some money from me until you get your check next week. You're traveling, good for nothing type of brother. Silly me, or haven't I found another? A baller. When times get hard, I need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what I'm ever about. Can you pay my bills? Can you pay my telephone bills? Can you pay my automobiles? If you did, then maybe we could chill. I don't think you do. So you and me are through. Now you've been maxing out my card. Buying gifts with my own names. Haven't paid the first bill, but instead you're heading to the mall. Going on shopping sprees, perpetrating. Tell your friends that you be balling. And then you use my cell phone. Calling whoever that you think's at home. And then when the bill comes, all of a sudden you be acting dumb. Don't know where none of these calls come from. When your mama's numbers, you're more than once. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, I haven't I found another. A baller. When times get hard, I need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can you pay my bills? Can you pay my telephone bills? Can you pay my bills? Can you pay my bills? For nothing type of brother. Oh, silly me, oh, I haven't I found another. You trifled here, good for nothing type of brother. Oh, silly me, oh, I haven't I found another. Can you pay my bills? Can you pay my telephone bills? Can you pay my telephone bills? É calor, é emoção, é muita emoção. É Gira Brasil! Pela primeira vez, um programa na rádio interweb valoriza a música brasileira em todas as suas vertentes, independentemente de estilos ou épocas. Gira Brasil, um programa imperdível, todas as sextas-feiras, às 20h45, na rádio interweb. Na tua rádio favorita, 3 horas da mais pesada dance music mundial. Thunderweb, aos domingos às 2 da manhã. Quem disse que os domingos eram para descansar? Flutuar, o momento em que a mente alcança a sua gravidade zero. A altura em que o som dos mais belos instrumentos musicais cria melodias dentro de nós. No mesmo instante em que a Antena Web lhe traz flutuar, um espaço radiofónico dedicado à flauta e todas as suas variantes. Flutuar aos sábados das 9 às 9h30 da noite na Antena Web. Não esqueceu desta parte da montagem, mas acabamos de ver esta parte. Esta semana fica comigo a montagem? Sim. E aquela parte de ficar assim? É daquela parte do que você fica. Não sei o que é que estás a falar. Aquela parte em que tu puseste pum. Pum. Mas eu como o computador está mesmo aqui a ver o microfone. Ah, está bem. Olha bem, pessoal, vamos lá, vai ler o jornal agora. Não, é que eu estava a falar de contas, estou aqui com o jornal de notícias à minha frente, de, já do ano passado. Já de sábado, 31 de dezembro, e num dos títulos diz assim, num dos títulos, uma das coisas que vem na primeira página. O que é para dizer, por favor? Sim. 2012, saiba como lhe vão ao bolso a partir de amanhã. Quem lê isto é mesmo lê bolso. Como é que lhe vão ao bolso a partir de amanhã? Por exemplo, na casa. A renda da minha casa, cujo contrato já é de 1982, é de 87 euros. Mas o senhor já me enviou a carta a dizer que passa para 92. A renda da minha casa vai subir de 450 para 495. Estão a dar aqui exemplos, estás a entender? Exato. No restaurante, o café da manhã custa-me 60 cêntimos. O café da manhã, isto é a brasileiro. O almoço, 5,83 euros. Agora vai passar para 6,37 e o café para 65. Está certo? Yeah. Não me despeças em 2012 porque arrisco-me a ter menos tempo sobre o desemprego e a subsídio vai ser mais baixo. Pronto. No centro de saúde, 2,25€ para 5€. É verdade. É verdade. No tabaco, isto coisa que te interessa muito, por isso nem vou ler. Transportes, bilhetes e passes subiram em agosto, mas este ano não aumentam em janeiro, mas sim em fevereiro. Em janeiro ainda compro ao mesmo tempo, isso é verdade, porque eu já comprei para este mês. O meio da urgência vai-me custar 20 euros em vez de 9,6, é parecido. É parecido. Mais do dobro. O carro, no teu carro vais ter que pagar mais também. O combustível, 40 litros de gasolina 95 no carro custaram-me 61,32 euros na semana do Natal. E depois em 2012 vai aumentar, mas não se sabe quanto. No banco, os juros do depósito a prazo de 3 meses que fiz vencem no dia 7 de janeiro e por isso já vou pagar uma taxa liberatória de 25% em vez dos 21,5% que vigoram até 31 de dezembro. Vigoravam. Ou seja, dos 400 euros de juros, vou receber apenas 300. Na farmácia, 2011, foi o último ano em que o fisco aceitou 30% de todas as minhas despesas de saúde para deduzir no IRS. Em 2012, apenas posso usar 10%. De 30% baixa para 10% tudo o que eu gastei e o limite é de 838 euros. Não pode ser mais. Pronto, são estas as bills, as contas para 2012. Na próxima intervenção, regressamos aos notícias. Ah, sim senhora. Olha bem, Crosby Music é da Destiny's Child. Ai, sim! Mas não é Beyoncé. Não é Beyoncé. A próxima vez que me tens esta música, se disseres Beyoncé, eu estou um fone para aqui e coisa. É Beyoncé! Não é nada. Qual é então? Não sabes, por isso é que eu digo. Say my name. Não, é Emotion. Não me lembro. I'm a survivor. É essa? Não, é Emotion. Está bem, pois, vamos ouvir. O que é? Que música que é Emotion? Emotion é Emotion. É uma das músicas do final das Destiny's Child. Final? Então já foi em que? 2032? Sim, para 2002. Música assim que não. Vamos a falar. Esta vida. Sim. Esta música, ela transporta-me àquela altura, que é para onde se reporta. Parece que o seu pai é um repórter, uma coisa qualquer. Faz lembrar. Muito sinceramente, para lembrar uma coisa que eu acho lindíssima, que é a minha adolescência adulta, ou o meu pré-adultismo, que era entre os 16 e os 19 anos. Na altura em que eu tinha um quarto grande, tinha um espaço lindíssimo, que estava cheio de cassetes e cheio de CDs. Hoje em dia, economicamente, aliás, economicamente, em termos de espaço, é mais económico, tem ali computadores, não é mais nada. Mas na altura tinha muitas cassetes. Mas aliás, ainda tenho aqui muitas cassetes. E portanto, foi sem dúvida uma grande surpresa, um grande contentamento. Olhar para trás e ver essa juventude que eu aproveitei. Por exemplo, o final da escola, quando eu chegava à casa da escola e vibrava com as músicas. E na altura eu acompanhava pela rádio Antena 3. O UK Top 40! É verdade! Ah, dava na Antena 3? Dava às sábados de manhã. Não sabia. E então uma das músicas que na altura conheci como novidade era precisamente essa das Destiny's Child, Emotion. E claro, lembro-me passando na minha Portugal FM, como é lógico. Gostava de... Esta música, eu passava o dia nisto. Esta música vai dar a gravar pumbas. A sério, era muito bom. Depois aquela parte do... Oh, deixa-me cortar aqui a fala do indivíduo. Que ah, para aí! Agora estou-me a lembrar do vídeo, que era dividido a três. E dava o trajetório de cada uma delas. Era já, só eram três, já na altura. Eu acredito, já era no final das décimas de chave. Ah, já sei. Era a Kelly, se não estou em erro. Era a Beyoncé. Era Kelly Rowland, a Beyoncé Knowles e outra vez que não é engraçado, porque aquela Rowland também seguiu a carreira solo e está tudo. When I'm ever dying, just emotions. Ah, eu lembro dessa música, gostava disso. E ela agora está sendo bem sucedida também, a Kelly Rowland. Michelle, não, era a Michelle. Isso, não, né? Michelle Pfeiffer, é isso. Não, Michel de Brito, isso, Michel de Brito. Não, a sério, eram as três. Eu sei que é Michel. Mas olha que o Emotions era uma música que também era do meu agrado, olha. E eu de facto lembro dessa música e depois lembro de uma coisa lindíssima. Uma coisa que era. Bum, bum, bum, bum, bum. Cidade by Night. Olha, já tem. E depois aquela música era um espetáculo. Desde ontem de manhã que voltei a ter rádio no carro. Ah, é? Em vez de ter aquele aparelho que eu até disse que era ambulante, agora já tenho mesmo rádio no carro. E ontem, tipo, vi na cidade também, Rádio Nova, Antena 1, Renascença, TSF, Antena 2, Antena 3, qual foi? M80 e já não ando mais. Estive a programar, aqui não dá para 1, 2, 3, 4, 5, 6, carregas lá, agora parecia eu a gravar aqui o coisa. Carregas lá em cada um dos botões, tem as estações memorizadas, ao carregar o número vai logo para a coisa. Estive lá a memorizar todas, as 6. Quando voltei a ligar o carro, não adianta nada, porque aquilo não vai-se à vida. Ah, é? É. Quando desliga-se, ele não guarda. Olha, paciência. Que giro. Que giro, não tem piada nenhuma. Continuemos. Pronto, esta é a música porque me leva precisamente a essa altura. Pois é, assim, numa altura em que, sabes, é verdade que o sossego aqui é ótimo, mas também é mágico acordares com uma cadela, neste caso, a saltar para cima de ti, e tendo essa cadela como animal mesmo, e não uma maluca, a saltar para cima de nós, não. Acordar ao meio-dia, primeiro me perdi muito tarde, acordar ao meio-dia, acordava com a minha cadela, a tomar balanço, zzz, pum, ei, aguenta-te com esta, e vai, pronto, já acordei. Por exemplo, eu acordava a ouvir, e depois assim, eu era as noites de verão para mim, ela me disse, mas era aquela altura em que para mim, 2 da manhã, era extremamente tarde. E para mim 3 da manhã já era algo impensável completamente. Para mim hoje, 4 da manhã é habitual. Pois. E às vezes ainda está a dormir também é habitual. É. Sim, supostamente também. Não, para mim, por exemplo, se agora não deitasse à meia-noite, por exemplo, ou à uma da manhã já não, mas se não à meia-noite, ou às 11h30, eu ia achar aquilo mesmo muito, muito estranho. Nem ia dormir direito, porque se... Não sei, eu tenho que viajar, tenho que ficar até às 4. Não, é porque o meu organismo já está assim preparado, percebes? Eu tenho que dizer que ia acordar às 6 da manhã, ou às 5. Percebes? E assim, e falta 5 da manhã ainda. Mas... Já te atendi, pá, e agora? E tenho saudades desse tempo, saudades de uma familiar que tu sabes. Que eu gostava muito e que marcava presença na minha casa. Ainda era no tempo em que eu nem sequer tinha computador, vê lá. Já foi, não sei com quem. Só tinha uma PS. Uma PlayStation. Ora bem. E eu jogava muito e fazia os meus campeonatos, é uma maravilha. E pronto, e olha, guardo-me de saudades. Depois tive computador, mas voltei, continuava a sempre utilizar mais. Utilizava o computador para escrever, para ouvir música só mais a partir do fim de 5. Pronto. É isso. Vamos sentir emoções. Vamos lá. Sabes como é que era o vídeo dessa música? Era dividido em 3, agora estou-me a lembrar. Cada uma tinha um percurso diferente, que o percurso dela durava, tinha a duração da música, e depois chegava ao fim e as 3, era tudo dentro da mesma casa, e as 3, no fim é que percebíamos isso, porque nos 3, no fim as 3 encontram-se no mesmo sítio. E a imagem que estava dividida a 3 passou a ser uma só. Não sei se entendeste. Entendi. Cada câmara acompanhava o percurso dela. Sim, é certo. Eram 3 câmaras. E chegou ao fim, as 3 cruzaram-se e ali. E acabou. Dá uns beijinhos para comentar. Aproveitem logo aqui para mim. Bom, That's an asylum com emotions e vamos a... Vamos lá. Pensando de jeito nestas coisas do ou escolho eu, emissão 67, eu continuo a dizer 67 sem cumprir lá, mas chega para lá, pá, tenho que ter espaço para o meu jornal de notícias. Por favor. Vamos terminar a revisão com as escolhas do editor, diz assim, portanto, pessoas do jornal de notícias, que diz, por exemplo, que a figura de 2011, diz a Paulo Ferreira, foi o ministro da Saúde, Paulo Macedo. Como diretor-geral de impostos, deu mostras de rigor inabalável. E é isso que se espera dele, da saúde. Está bem? Pois, por isso é que ela não precisa justamente o que momento. O número... da fotografia. Vamos já a uma coisa que interessa. O número 600 milhões foi o montante cortado à educação para 2012, categoria. Está bem? A foto, escolhida pela Paulo Ferreira, Deixa eu ver se vejo aqui o Nuno e o Carlos. Foi da manifestação de 12 de março de 2011. Ah. Na Avenida dos Unliados. Tanta gente. Pá. Tem esta fotografia no computador, acho que é mesmo. O que é feito deles agora? Pergunta a Paula Ferreira. Juntaram-se aos milhares, novos e velhos, homens e mulheres à rasca e nem por isso, inundaram ruas e praças das principais cidades portuguesas a 12 de março. Aos partidos e sindicatos disseram nada, provando-se impossível protestar sem amarras. Deles, os da geração à rasca, esperava-se muito mais. Acaso para perguntar, onde estão o que preparam para mudar as coisas? Entendeste? Vamos estar aí no fim de semana próximo. Na televisão, convém. Pois. Sabias que para a semana vai haver um... Também é no sábado, vamos lá. Não é para a semana, é... É no sábado que eu vi. No fevereiro. É? É. Dia... Dia 10 de fevereiro. Se eu me lembrasse do... Se eu no dia 11. Se eu me lembrasse do dia da greve dos transportes, porque é na mesma semana. Há uma greve geral dos transportes e no sábado a seguir, que a gente vai lá. 7 de janeiro de 2011, o caso escolhido pelo António Soares, Renato Marta Carlos Castro, sim, isto é que é o caso do ano, realmente, foi a coisa mais importante. 13 anos e várias ameaças, ah, isto é tudo de justiça ou segurança. O número, 13 anos, várias ameaças de arquivamento depois, começou a ser julgado o desaparecimento, o alegado autor do rapto de Rui Pedro, que desapareceu em 1998. A ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, disse assim... Os cidadãos não suportam mais processos que arrastam anos e anos e que muitas vezes prescrevem. Disse isto uma semana depois da prisão e libertação do Isaltino Moraes. As figuras foram Duarte Lima, pois, e Isaltino Moraes. Fazem como lhes apetece e coisa, não é? O Pedro Hiro Carvalho, na secção Porto, escolheu a casa, veio mesmo abaixo, a demolição da torre do bairro do Aleixo. E, oh meu, ei, já estou a ficar tão emocionado. Pá, tinham falado nessa cena, meu. 200 mil pessoas no metro do Porto. Ah, não, sempre, não interessa. Quando se podia fazer um jogo, quase se podia fazer um jogo de futebol na A41 em permanência e parar quando havia uma rasteira para passarem os carros. Ah, já percebi. Porquê? Disse o Luís Filipe Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Mas porquê? Porque a A41 não passavam coisas. Carros. Nas caixinas, quando os pescadores, do alto mar. Aqui deve ser país, norte-sul, a erosão dos laços sociais, nos gays, mas está bem. 187... dias que teve congelado a construção do túnel do Marão. Na Margarida. É verdade. Na política, o Jorge Pinto escolheu o facto da demissão de Sócrates, as demissões. Demitiu-se primeiro-ministro do Parlamento, do PEC, deixando Portugal perto da bancarrota, deixou a liderança do PS, deixou o país, foi estudar a filosofia para Paris. Rimou e tudo. É verdade. Foi, deixa-me adivinhar. Ele foi aprender a pensar, só vi nestes anos todos. Na semana passada falámos aqui do coisa de 2011 e não falámos do momento do ano, o momento nacional, que foi este para mim. A data, 9 de março, quando Cavaco Silva tomou posse para o segundo mandato em Belém, e a frase, há limites para os sacrifícios, foi o sinal para Passos Coelho avançar e chumbar o PEC 4 de Sócrates. A frase do Cavaco, a dizer, há limites, que... O eurodeputado Rui Tavares disse: o que aconteceria se Passos Coelho, António José Seguro e Paulo Portas se juntassem e tivessem um filho? Não perguntem como. A resposta é Vítor Gaspar. Sim, senhor, é bem. O Passos Coelho cumpriu o sonho de Sá Carneiro ao ter três maiorias: um presidente, um governo e uma maioria do Parlamento, em coligação com o CDS. Agora vem aqui a Teresa Guilherme. Passa à frente. É. Tenho aqui uma entrevista com uma delas, não sei o que é. Sabias? Não, não sabia. Em termos de gente, socialites, etc., o Nuno Pinto Martins escolheu o facto, o acontecimento do 2011, a 29 de Abril, em Inglaterra, em Westminster, em Londres, o casamento bem real. Uau. Do William com a Kate Middleton. 1,429. 1,5 milhão de espectadores, a gala mais vista da Casa dos Segredos 2, que ajudou a TV a terminar o ano na liderança das audiências. A frase do ano foi de Sónia Brazão, atriz, que disse a 22 de julho, não me tentei suicidar. O facto do ano foi a morte trágica de Angélico Vieira. Morreu no dia 28 aos 28 anos. Mas não também morreu aos 27. Isto é engraçado porque a gente, quando fiz o Nós e o Mundo, eu olho para trás. Olha, está lá baixinho, que... pois tens que normalizar. Ah, é? Está bem, então. Mas desde o princípio? Não só essa intervenção. Não, sim, mas desde o princípio da intervenção? Ah, deve ser. Sim, e depois? Ah, já é fácil. É, desde o início. Sim. Ah, então é fácil. Ah, não é nada desde o início. Só a partir aqui de uma certa altura. Ah, porque... Deus. Ah, pô, alguém escreveu aqui no ski. Ah, está bem. Continua. Quer dizer, ah, é isso. Não sabes. Como é que eu posso dizer? Engraçado, olhamos para trás e percebemos que há coisas que aconteceram e que achamos na altura que eram bombásticas e acabaram por se tornar tão relativas. Quais? Por exemplo, a morte do Angélico Vieira. Para muita gente foi o fim do mundo. Pois. Para mim, a morte do Grapinho, por exemplo, também passou despercebida. Aliás, não passou despercebida, na altura. Pensei, ei, que grande facto, morreu um dos grandes nomes da política. E passou para o outro lado. É. Não passou demissão de Sócrates, é verdade. Por exemplo, o casamento da Kate Middleton com o... Middleton. Com o William. Também passou despercebido. Embora... Se trazemos alguma coisa. Pois. No mundo, Manuel Molino escolheu o facto, ou os protestos, sobretudo na Norte África, de onde revolucionário da Tunísia ao Egito, passando pela Líbia, Síria, Argélia, entre outros países árabes e de Norte África, até os movimentos dos indignados. Ah, pois, já me esqueci desses. Wall Street, Madrid, Londres, mas esses não são indignados, esses são de Palmeiras, mas que aproveitaram para roubar telemóveis e computadores, que era o que interessava. A comunicação. Os londrinos? A comunicação e a mobilização passou sobretudo pelo Facebook, Twitter e YouTube. E relacionado com isto, o número 2.400. Este ano confirmou a explosão das redes sociais. A cada segundo foram enviados 2.400. A cada segundo. 2.400 tweets. De acordo com o próprio Twitter, os tweets diários davam para escrever 8.163 cópias da obra Guerra e Paz. Sabias? Estás a imaginar um livro grande como o Guerra e Paz multiplicado por 8.163? Barack Obama disse: esta noite estou em condições de anunciar aos americanos e ao mundo que os Estados Unidos realizaram uma operação que matou Bin Laden. O maior terremoto da história do Japão, a foto do ano para Manuel Molinos, a 11 de março matou mais de 20 mil pessoas, foi seguido um tsunami devastador que atingiu Fukushima, danificando a central nuclear da cidade. O acidente prova que o mundo não está preparado para lidar com as consequências de desastres naturais. Fukushima não é assim. É o que diz aqui. Economia. A chegada da Troika. O facto do ano para Teresa Costa. O número 689.600 desempregados. Um recorde. Pelo menos oficialmente. Está bem. A frase é de Vítor Gaspar, ministro das Finanças. A minha interpretação da frase entre desvio e colossal é que foram detectados desvios e que a consolidação orçamental nos vai exigir um trabalho colossal. Pois tem aqui os trabalhadores indignados com medidas de austeridade na greve de 24 de novembro. Na Kuntur, Emmanuel Carneiro elogiou a figura do ano Eduardo Souto Moura, um que recebeu o prémio Pritzker, uma espécie de Nobel da arquitetura, recebeu nos Estados Unidos com a presença de Barack Obama e sua esposa. Michelle Obama. 27 de novembro foi a data quando o Unesco atribuiu... Ai, que... Olha esta, ouve esta! A Unesco atribuiu ao Fado o Estatuto do Património Material da Humanidade! Ah! A Rita Blanco, a atriz, foi escolhida para a frase do ano que diz: esta coisa de ser português. Lidamos mal com nós próprios, não nos aceitamos bem. Temos passado por muito, talvez por isso que tenhamos deixado de gostar de nós próprios. O facto do ano que Kuntur, a morte de Amy Winehouse, a 23 de julho. Tá. Morreu em Londres, aos 27 anos, na rua em que mora o meu primo. E pronto. Tens com esta vida o sonido. Tenho? Porquê? Porque vamos perceber que você deve ter memória, não convém. Ah, sim. Quando estávamos a falar com a Joana, não digas que foi na Antena 3, mas conhecemos. Não. Nem digas que foi no programa do Alvin, nem digas que foi na prova oral. No desporto, a figura do ano, André Vilas Boas, a que o burro escolheu Domingos Faciense, é burro, bem burro, conquistou ao serviço do Porto. Para mim, os traidores não merecem ficar na história. Traidor. Então não é. A maior transferência de um treinador de futebol mundial, 15 milhões de euros. Vou ficar muito contente por vê-lo afundar-se, que é ganancioso. Isso são escolhas Jorge Pedroso Faria. A data, 15 de novembro, quando Portugal ganhou a Bósnia por 6-2. Paulo Bento é o grande vencedor. Carlos Queiroz é passado imperfeito. Porque em novembro fui ao Hospital Pedro Hispano. Andei uma hora e meia a pé nesse dia. A frase do ano é de Paulo Futre. Sócio, por favor, estou concentradíssimo. O 20º jogador vai ser o melhor chinês da atualidade. Vai vir charters todas as semanas. A foto é o golo do Falcão. Dublin 18 de maio, quando o Porto ganhou a Braga na final da Liga Europa. Calma! Calma! Aqui ao lado da página das escolhas do editor do desporto, Jorge Pedroso Faria. Sabes quem é? Tem aqui uma página inteira. O dia do clube. Sabes qual é o clube? Qual? União Desportiva Abragonense. Da Bragão aqui em destaque. Os homens da minha família lá de Bragão, todos contentes. Já pedi uma cópia disto e tudo, com isto guardado. Militam na 2ª Divisão Distrital da Associação Futebol do Porto. 10€ por vitória, o prémio aos jogadores. Que espetáculo! Não sabia que eles tinham ido para a Distrital do Porto. 2ª Divisão Distrital. Então, queria que eles estivessem onde? Penafiel, portanto, aqui. Não, mas Penafiel tem a sua própria Federação do Desporto Amador. Oh, mas é da Associação Futebol do Porto. 2ª Divisão Distrital, Série 2. Não, Campo do Calvário. Não, houve. A Federação de Futebol Amador. Também tem futebol. Do futebol de Penafiel é independente, pertence à Federação de... O Abragonense decidiu contrariar a tendência e 23 anos depois regressou à competição da Associação de Futebol do Porto. Pois, aliás, eles... Eu recordo, inclusive, quando fui parabenizá-los pelo título de campeão de Penafiel em 2017-2018, e recordo, inclusive, que o presidente na altura me disse que não estava nas intenções deles regressar, pois já acho que eles mudaram, regressar à Associação de Futebol do Porto, porque o companheirismo é outro, porque as despesas são outras, porque... O Adriano Sousa e Silva? Não era outro. Sim, era outro. Devia ser outro. Está bem. Sabes como é que eles chamam ao Bragonense, lá os adversários para a Fiel? Dizem que é a equipa que tem o... É o clube do nome esquisito. Ah, grande Bragão. Ah, bem, a música que vamos ouvir agora... Olha, morreu a Dona Maria Aurora Martins Oliveira. Que era a mulher mais velha de Portugal. Não. Não. Era uma senhora de Marçal na São Pedro Fins, Rua da Portela. Vamos escutar a música do espanhol Pablo Alborán. Pablo, o que é que eu disse? Dizeste Pablo. Um jovem de 22 anos, nascido a 31 de maio de 1989 em Málaga, na Espanha. E então, no seu primeiro álbum, intitulado precisamente Pablo Alborán, na sua faixa número 8, tem um dueto com a portuguesa Carmo Rebelo de Andrade, que é mais conhecida por... Carminho. Que nasceu a 20 de agosto de 1984. Aparentemente correu mesmo bem. E é filha da também cantora Teresa Siqueira. E então a Carminho canta aqui com o Pablo Alborán, uma música que, graças à publicidade, pois também tem passado muito na televisão pública nacional. Este disco já foi lançado em fevereiro. Só agora é que estamos a ouvir, porque só agora estão a fazer publicidade cá. 1 de fevereiro de 2011. Permaneceu mais 6 semanas consecutivas no número 1 das vendas em Espanha. Está bem? Uhum. Apenas no espaço de 9 meses, tripla platina, com 120 mil cópias. Em Espanha, pelos vistos, ainda é 40 mil a platina. Cá, já reduziu para metade. Sabes também que em Espanha há mais... O universo é maior, ora está. Ah, bem, o título é Perdóname, que é uma coisa que eu espero que já... É uma palavra que já há muito comento. Estás perdonado, amigo. Que... Ah, já ouvimos aqui o Perdono, o Tiziano Ferro. E eu, na altura, também falei da mesma coisa. E agora vou falar outra vez. Mas com uma música bonita que conheci num programa, também é por causa disso que escolhi, do Herman José, que para mim continua a ser o melhor do género cá em Portugal. Mas... O Perdóname é uma... Ainda vou pôr a janela fora hoje. Sim. Para fechar as minhas intervenções, as únicas que interessam, para 2012, vamos, espero eu, escutar muitas vezes a palavra perdoa, desculpa. As pessoas, não sei mais como falar. As pessoas admitir os erros e pedir perdão. E as outras, sobretudo, perdoar-te, se for o seu caso. Se não for, olha, outra é que se decide. Mas é sobretudo por causa disso, por ser uma... E este Pablo Alborán tem um género musical que vai ao meu encontro. Por isso e depois é que eu tenho intervenções de 40 minutos. Por isso é que eu também estou a gostar. Olha, a maior 2 até é tua, até agora. Por isso está caladinho. A seguir vai chamar-me uma minha intervenção de 2 minutos. E eu... O género musical deste Pablo é a partir do gosto da guitarra. O Perdona-me é também uma melodia bonita que quando eu ouvi pela primeira vez no programa do Herman 2011, que agora será 2012 se voltar, gostei, que eles cantaram ao vivo, não é? Gostei de ouvir aquilo pela primeira vez, depois me ouvi e comentei lá em casa, pá, este homem tem pinta. E com pinta e sem pinta, vamos perdurar todos uns aos outros, vamos tornar o mundo melhor. Temos de ser nós a criar, a ouvir a nossa voz, o mundo melhor. Vamos embora, pá. Pablo Alborán com Carminho e Perdona. Conheces a música? Conheces? Não. Não conheces? Burro. Perdona-me. Se alguma vez perguntas el porquê, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé. Por eso más, perdóname. Ni una sola palabra. No más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Una vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Fui yo, lo sé, por eso más, perdóname. Ni una sola palabra. No más besos al alma, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte, siento volverte, siento tener que irme así, sin decirte adiós. No más besos al alma, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. Una noche, maná, pum pum pum. Uma sola carícia. Já estamos no ar. Ai, não canto melhor do que ele. Que sola linda, nesse sola de dizer. E este é aquele momento em que eu digo: olha, realmente a música é bonita, eu nunca tinha ouvido. Ouvi agora pela primeira vez, por acaso. É bonito. Mas a minha versão é melhor. Ou então não. Pois, possivelmente sim. Bem parecido. Já que eu me estava a aqui uma arma, por exemplo. Bom, a próxima música. É uma música que eu por acaso gosto bastante, mas tenho nos últimos tempos, é uma expressão que me tenho seguido assim. Mas é daquelas músicas que... Bom, podes aqui perguntar o que é que terá... Esta música tem principalmente uma coisa em comum com o Pablo de Mourão. Aliás, tem duas. Uma é mais significativa que a outra. Uma vai o facto de cantar em espanhol, não é? E a outra... Aliás, o facto de serem os dois espanhóis. E o outro é o sentimento como cantam. Quando falaste com o Francisco, disseste, ah, não sei como é que se diz escolhas em... Não era escolhas. Uma palavra qualquer em espanhol. Sim, não é em espanhol, é castelhano. Sim, eu sei. Então és burro. Claramente é castelhano. Continua a falar. Pronto, mas ele próprio também diz espanhol, portanto. Continua a falar dos dois espanhóis, pá. Ah. Quero levar o soco. Quero. Hoje não vou mesmo. Pois, ele hoje bateu mesmo. Foi passei a tosse. Pronto. Então, eu escolhi uma música de David Bustamante. Ou David e Joel. Que se chama Preciosa Mia. O que é que esta música tem em termos literários de comum com o Pablo Alborán? Quase nada. Mas em termos... Não, em termos de sentimento, sim. Ela canta com muito sentimento. Precisamente agora... Também cantas bem, tu. E então... É o gato cósmico. É? Não, lembrei-me agora do... Tu pensava que era o gato cósmico. Mas tu és burro. Exatamente. Pronto, e então... Esta música, eu escolhi-a porquê? Primeiro porque também é um dos grandes nomes da música espanhola. Ele começou num concurso televisivo e hoje em dia tem uma carreira consolidada. E esta música, epá, eu ando com uma tendência para falar espanhol, que é uma coisa maluca. A sério, é que eu já me saio nas emissões. Oi, mais um que vai migrar. já vai-se nas emissões. Eu vou conversar com o Francisco e esquecer de falar em português outra vez. Eu ouvi. Tu vais explicar, era poeira ou que. Já na altura falar em português. Pronto, e então. Mas achei uma coisa mal aí logo no início dessa entrevista. O quê? É, achei duas coisas mal, não é? Sei com a Joana, mas com a Joana a gente já sabe o que é. Agora, com o Francisco, tu dizes, vou falar, claro, em espanhol. Claro, porque se falasse em português, a pessoa não percebia também. Desde que falasses, não falasses assim da praia, a pessoa não. E falavas em português e ele respondia em espanhol e estava todo entendido. Mas tem, não é? Falar claro em espanhol. Porquê? Não tens que sujeitar. Claro, em espanhol. É assim, digamos que apesar de ele não ser daqui do lado, não é? Espanha é a nossa pátria irmã. Não é? Convém saber, acho que é decente saber. O idioma em que fala o meu companheiro de lado em termos geográficos. É. E olha, mas eu gostei de te ouvir a falar espanhol, parecia uma coisa profissional. Percebia tudo o que dizias e falavas bem. Fala lá então, quanto é boa, do sentimento. Então, dizia que ele agora tem uma carreira consolidada e esta música é cantada de facto com sentimento. E há uma coisa que eu acho, que é a forma como ele descreve. Não chores mais, preciosa minha. Preciosa é uma expressão muito comum. Preciosa é uma expressão muito comum em Espanha. Uma forma muito carinhosa de se chamar. Vamos a Braga hoje? Vamos. O Herman José atua lá no Teatro Circo. Sim. De se chamar a pessoa amada, não é? E aquele sentimento, aquele carinho com que ele fala para ela, digamos assim, não sei explicar, faz lembrar duas coisas. Primeiro, faz lembrar o primeiro Noite Entre Todos. Para mim foi muito especial porque. E acho que é fácil perceber, não é? A Joana acabou por ser uma das pessoas mais influentes na rádio, não por unhas nem por cá, só porque sim, mas porque por tudo o que fez e tudo o que vai continuando a fazer. Não é? Porque marcou também, digamos, quando surgiu um programa de 3 horas na rádio com uma nova locutora, neste caso, deu, sobretudo, essa, passou essa imagem de a Terra está aqui com força, com determinação, e aquele, precisamente, é a hora, e ao mesmo tempo em que não lloras mais, que é, pronto, não chores mais, preciosa minha, era aquele sentimento de alívio que eu tinha, era aquele sentimento de alívio que eu tinha. Era um sentimento, sei lá, de uma enorme... Eu não sei explicar, porque aquele período foi um período de enorme tensão, em termos pessoais, em termos profissionais também. Foi um período de enorme tensão. Com S. Exatamente. Embora ontem, eu por acaso... Anteontem. Não, exatamente, anteontem. Eu vou dizer isto, mas pronto, mas... Isto, ninguém vai perceber, mas depois onde vão perceber porquê. Vão perceber o que é que eu quero dizer. Ontem, por acaso, houve uma pessoa que utilizou uma expressão que em espanhol é muito comum, mas aqui em Portugal, não. Que é que eu levo este projeto a... parecia que eu lucinei de abaixo. Que eu levo este projeto adelante com muito tesão. Por acaso é. Há uma que chama-se Maria Fuentes Pila. Pronto, mas... É verdade, vais ao São Gonçalo? Lá sem cabeça, não. Não vai, já é esta semana. É esta, pá, os próximos dias é a festa de São Gonçalo. Não, não, São Gonçalo! Não. Eu queria ir para lá dizer quadras contigo. São Gonçalo de Amarante, que estás virado para a vila, vira-te para o outro lado, que daqui estou-te a ver a... Pois. Ai, ai. Reguila. Exatamente, pois. Pronto, e então, eu gostei desta música porque ela representa aquele momento de explosão, de tranquilidade, ou seja, o auge do desespero e da calminha ao mesmo tempo. É, metaforicamente, esta música para mim é um momento em que o rio chega à foz e se encontra com o mar. É daquelas coisas que... Não sei, para mim esta música é muito especial e é também cantada com muito sentimento. Pronto, e são estes motivos que me levam a escolher esta música. Ele está bem. Pronto. Há uma coisa. Ah. O Antena Web começou no dia 4 de janeiro por alguma razão especial. Antena Web era para começar no dia 1 de janeiro. Isso eu sei. Mas então quer dizer que não começou por alguma razão especial no dia 4. Foi quando tecnicamente ficou disponível, foi isso? Não, é assim. Eu pensei, bem, já que não é no dia 1, que era uma sexta, mas era o ano novo, passará então a ser no dia 4, que é na segunda-feira seguinte. Só por isso. Só por Mas isso. Sabes que dia 4 de janeiro é o Dia Internacional do Brain. Ah, é? Não sabia. E até pensei que havia algum tipo de associação com isso. Mas é o dia 4 de janeiro é o Dia Internacional do Brain. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque já desde 26 de dezembro guardei aqui uma coisa para te mostrar, mas também, olha, mostrei e mostro hoje, calha bem com o aniversário da rádio. A partir de 4 de janeiro, que foi na quarta... Exatamente. A partir de quarta-feira, cerca de 30 restaurantes especializados em peixe fresco e marisco de Matosinhos têm as suas cartas e mentas em braille. Ah! Sabias? Que duro! Um projeto piloto da responsabilidade da Associação de Restaurantes de Matosinhos foi realizado com o apoio da ACAPO, sabes o que é? Uau. A Associação dos Cegos e Ampliopes de Portugal. Uau. E foi lançado no dia em que se comemora o Dia Mundial do Braille. Sabias? Sim. O Rui Sousa Dias, o presidente da Associação Restaurante Matosinhos, quer elevar o nível dos restaurantes associados, melhorando o atendimento que é prestado a clientes com deficiência visual. Para nós, esta iniciativa inovadora faz todo o sentido e se ajudar que outros restaurantes sigam um exemplo, melhor. Em Matosinhos, são 28 os restaurantes que vão disponibilizar as suas cartas em braille durante o jantar. Até quando? Não, a partir do jantar de quarta-feira. E termina quando isso? Não termina. Ah, vai continuar! O Dia Mundial do Braille pretende chamar a atenção dos problemas. Eu pensei que fosse só... Não, aqui diz, disponibilizam a partir do dia 4. Ah, eu pensei que fosse do estilo disponibilização. Naquele dia acabou. Não, começou no dia 4. Como costuma ser assim em Portugal? Dois restaurantes em Parafita, três em Leça e os restantes 23 no próprio coisa de Matosinhos. No próprio coisa. Nesta emissão, que eu vou dizer outra vez, 67, era giro, chegasse ao fim e visto que não era, ouvimos Maria Callas e Havanera. ouvimos depois Enrico Caruso com La Donna Immobile. Seguiu-se a versão do elenco de Glee com a melodia Bills, Bills, Bills. Após um intervalo tivemos Emotion de Destiny's Child, Pablo Abola, Alborán e Carminho interpretaram Perdóname. E agora vamos fechar com No me llores más, preciosa mía. Estivemos ensaiados, isto não saía tão bem. Agora fechamos por aqui, voltamos na próxima semana. Tenham uma feliz Páscoa e eu já me despedi. Só te espera. Então, eu despeço-me também. Desejo a todos a continuação de uma ótima tarde e noite na companhia da Rádio Antena Web. Já de seguida chega mais uma edição de alguma coisa que agora não me recordo, não sei que seja o estado da visão. Eu estava de propósito. Bom, para cá estava. Eu sei o programa sendo todo de cor, o que é que tu pensas? Eu sei que sabes. Por acaso sei. Queres eu sei que sabes. Sons do tempo, meio rotação. Pronto, até uma terra. Pronto, continua a falar enquanto eu despeço. Replay, Alto Oriente, até à próxima. E os histórios da visão. Nós cá estaremos para mais um programa. Parvo, 20 valores, como sempre. Escolhe eu fecho por aqui. Até daqui a 7 dias. Target Sim, com uma semana tem 7 dias e não Labirinto, tem 8. Portugal Musical, Expresso 80, Sonoplastia, Passeio Global. Esta semana, exatamente. Esta semana é o Bordo da Condora e coisa e tal. E... Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar, precisamente ahora queda algo pendiente, precisamente ahora que cada mirada puedo recordar, te haces dueña de mi mente. Precisamente ahora que levante seca la ropa mojada, precisamente ahora mira, ya no llueve, ya no llueve. Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos antes de tentar la suerte. No, no, no, y no me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que entiendes mi pena. No me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad que se cuela en nuestras vidas sin llamar, sin llamar. Precisamente ahora doy vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar. Me encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme. Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar por quererme sin tenerme. No, no, no, no me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, entiendes mi pena. No me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad que se cuela en nuestras vidas. No habrá rincones para dudas, ni habrá en tu noche oscuridad. No habrá reflejos de amargura, juntitos volveremos a soñar. No me llores más, no, no. Preciosa mía, preciosa mía. soledad que se cuela en nuestras vidas sin llamar. Precisamente ahora, precisamente ahora.